Bravo Índia, avistado, autorizado, pouso, pista 1-0, ventuna 0-0 graus, 1-3 nós. Isso, pouso 1-0 pro Bravo Índia. Não, eu não vi ela com tráfego na final da 1-0. Passagem do mesmo ali mantém, pista 1-0, total 9-9 ou 1-1. 8-5. Bom dia. Golfe Bravo Índia no solo 27, libere direita, via Delta, solo 1, 2, 1, 2, Simão 9. Índia, bom dia, táxi de Alfa, Kilo 43. Romeu, Bravo, Fox, Mike, livre decolagem da 1-7, o vento é 1-0-0 graus, 1-3 nós. São 9-9-1-1, decolagem autorizada, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Good morning, American Niner 80. Michael Airlines 0 to Recife 410. Ready for a copy? No, ma'am, we would like to have flight level 330 if we could, please. What for level? Confirmed? Affirmative, the final flight level 330, not 410. We have a 410, do you accept? No, we want 330, please. Okay, wait for a moment. No problem, we will wait for you and just call us back, please. Mike, decolar 229, controle 1-20-8. 208, Bravo Fox Mike. Paulo Salvador, passarela 9809. 9809, aguarde copy. Aguardando, frente da Gol. Papa Romeo Bravo, Fox Mike decolado da pista 107 na saída Arbor, transmissão elétrica. Atenção, nível 200, vigilante. Sente, Bravo Fox Mike. 308, bom dia. 30, via Zuprisk 58, take off of runway 10, after left turn, Puka departure, Aracaju transition. Salvador departure, frequency 120.8, and squawk 5510. American 980 cleared over to receive a off flight level 330, upper Whiskey 58, runway 10 will be a left turn. The Puka departure, Arakaju transition, departure 120.8, the squawk is 5510. American 980, read back rec to watch ready for push and startup. Yes, I will call you back, American 980. Gente, Michael Delta, distante pra Copa. Salvador, bom dia, Sideral 9970 para autorização. Sideral 9970, número 344, distante. Passarelo 9809, quanto Copa, Vitória da Conquista? Pronto, Copa Trucia, 9809. Passarelo 9809 para Vitória da Conquista, autorizada 180. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, eleva após direto conquista, controle no 208, transponder 5503. Vitória da conquista atualizado, 180, decola 10, curva direita, saída Arbor, depois eleva após direto, 1208, controle, acena 5503, passaria do 9809. 9809, cruzamento correto, postando para puxa acionamento. Porta lá, 9809. Mike, Eco Delta, Salvador, Salvador, mil pés, uma noite front copy. Salvador, Salvador, mil pés, Manati, decolada 17, comprou açúcar, controle 1208, transponder 0125 padrão. Dentro do procedimento correto para acionamento táxi, servidor torre 1-8-95. Tá bom, dia, prossiga. Prisionar semi-táxi, o Mike é Delta. Kilo Oscar, chame Recife em 1251, alterne 1-2-6-5. Autorizado até 050 conforme. Positivo, autorizado para Teresina 250, decolada. Será 9970 na escuta? O meu Bravo Fox Mike, chame Recife em 1288, alterne 1260. 288-260, Bravo Fox Mike. 04, transponda. Será 9970, procedimento correto, postando para posicionamento. Pronto para o pushback acional federal. Pronto para o pushback acionar. Pátio 3, desligue para o táxi federal 9970. Pronto para o táxi federal 9970. 6225, identifique. Mantenha a proa de Alagoinhas para interceptar a chegada a Ponte Vista e mantenha 4.000 pés com 1.016, 6225. Presente, segue para Salvador, confirma. Sem intenção, Mike Juliette Romeu? Depende da instrução, Mike Juliette Romeu não estudou. Mike Juliette Romeu, rumo da rotatória e aguarde transferência para a torre. Gente, rumo da rotatória, aguarda procedimento da torre, grato. Né? 6279, desça e mantenha 2.000 pés, reporte no localizador, 10 no meio, ajuste, livre LF. Livre LF, desce 2.000 para localizador, 62. Confirmando 1.016. Afirmo, 10 no meio. Controle Mike Juliette Romeu, se aproximando pelo setor noroeste, canalizou com campo, setorizado, aproximação direto para a bata. Chame a torre em 1186 para ajustar seu circuito. 1866, 1895, certo? Queria desculpar, 1895. 1895, a torre, grato. Total 9911, chame Recife em 12545. Recife 12545, bom dia. Mantendo presente autorizado, bata o vento 100 graus, 149, reporte no solo controlado. Mike Juliette Romeu. Está presente autorizado na bata, reportará no solo controlado, Romeu. Passear novembro Juliette Delta, confirme 1.000 pés. Pés, confirme. 1.000 pés, confirme. Táxi, informe para ingresso no 7. 9970, acionado, 2 a bordo, 3:45, alternativa, seria confirmar pessoas a bordo, federal 9970 e alternativa? Temos um total de 02, alternativa. Federal 9970, no táxi, via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, vai chamar torre 1 no IPCMA 95, que é NH 10 no meia, boa viagem. Bate. No ponto de espera, vai chamar torre 1 no IPCMA 95. Papa Romeu, Oscar Papa Lima, prossiga para Salvador. Recife, só um minuto, 370 já aprovado, separe a pulga. O papai uniforme Fox, Fox Sierra, confirme o parte de conta. Ana, no setor não há tráfego conhecido a informar, reporte passou 2.500 pés, onde transferirá para 1-2-3-4-5 para autocoordenação. Mantenha-me escudo inicialmente, aguardando transferência. Operação 97, reporte aéreo pronto, serão 1-7. E aguardando a liberação do controle para acender. O transponder é o 0133. Controle 0.8. 54 milhas noroeste de Salvador e abaixo de 2.500 pés ela fica fora do espaço aéreo controlado. Cliente, chame torre 18.95 agora para acionar o mentaque da colagem 1016 no ajuste, bom voo. Para cobrir. Que melhor do mundo, 370, rota via Peru 58, decola no zero, curva esquerda, perfil da Puca Jamo, transição Caju, 5515 transponder, controle 20.8. Vitor Charlie. Entendi, queria repetir. Abrindo informe Fox, Fox Sierra, prossiga para a torre. Em função do seu voo visual, isso daí independe para Salvador. Estou fazendo, estou prestando serviço de informação de voo e a partir de 2.500 pés em descida, não mais informo o voo para a sua aeronave, pois ingresso no espaço aéreo Golf. Aqui de Aliette Romeu no solo de 4-4, no corte fica com frequência livre. Homegate 1-1, American 980. 79, chame a torre em 1-8-9-5. 1-8-9-5. Torre Salvador, bom dia. É o Xander 6279. Kena 6279, continua a aproximação, informarei pista livre, o Kena 1-0, nome é... 1016, aguardando pista livre, 6279. Vitor Charlie, mantenha a posição, aguardando instruções. Delta decolou os 4-5, direita, corredor axé, controle 1-2-0-2-8, bom voo. 128, call you back for the push, ok? Ok, American Line 0, report ready for push and start suit. Ok, we call you back, American 980. Desça e mantenha 4 mil pés, chegada bom. 4 mil bom. Controle de Salvador, bom dia, Papa Papa, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, atenção a 1.000 pés, recorte 2.0 milhas afastado de Salvador. Autoriza para direto para Manati. Autorizado para seguir direto, Mike Eco Delta. Afirmativo, vai, ó, informar 20 milhas fora, Delta. Azul 42, 98, informa indicada. No momento, 250 nós. Ciente. Vetor sequenciamento, curve à esquerda, proa 010, limitado pelo QD Mike 080 de Simbra, redução para 1909 nós. Esquerda 010, limitado para 80, 080 de Simbra, reduzindo agora 190 nós. Azul 4298. Oceaner 6225, esquerda proa 185, limitado pelo QD Mike 1110 de Simbra, desça e mantenha 2000 pés. Aguarde para redução de velocidade. Proa 185, confirme o limite e altitude. Limite QD Mike 110 de Simbra, em descida para 2000 pés. QD Mike 110 de Simbra, descendo para 2000 pés, 6225. Bom dia, Salvador. Sideral 9970. Sideral, ascensão. Nível de voo 250, vigilância, bom dia. 250, vigilância. Vitor Charlie, atenção, de turbulência do Fokker 100, pouso agora 910. Livre de decolagem, vento 100 graus, 15 nós. Passaria 9809, está na 14, pushback, estrada 10. Tomada 14, vire para retomar pós-táxi, passaria do 9809. Vivo, reporta o táxi, 9809. Azul 4298, direita proa 050. Direita 050, azul 42. Informe Fox Fox, é a prossiga. Autorizada a redução de velocidade, 6225. 6225, completa a redução. Desça e mantenha 2000 pés. Curve à esquerda, proa 170. Esquerda no 70, redução e descendo a 2.000 pés, 6.225. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Charlie, mantenha-se em condições visuais, 1 no meu pé e já corre de farol da barra. Passará farol, Juliette, Vitor Charlie. Azul, mantendo-se em condições visuais. 4298, desça e mantenha 2000 pés. 2000 pés, azul 4298. 4298, para interceptar o localizador, direita proa 080, livre LS, acusando o lote. Direita 80, 080, livre LS, chamarei o lote. Oceaner 6225, para interceptar o localizador, esquerda proa 130. 130-6225. Oceaner 6225, mantém a posição antes da Juliette. Vou manter a posição antes da Juliette, 6275. Ok, 7 American 9 or 80, we are now ready for the start and the approach at gate 11. Roger, wait for pushback, aqui dá pra acender 2000 pés mais no minuto inicialmente. Autorizada ascensão visual. Ok, livre ascensão de Let's Vita Charge. Estimado de pouso 1158 em Brumado. We're standing by, you call us back, American 9080. Estabilizado o localizador, fui LS, Oceaner 6225. Completa a final, chame torre 1-1-8-9-5-6-2-2-5. 108-9-5-6-2-2-5, bom dia. Tá, Juliette, a posição 6225. Torre Salvador, Oceaner 6225, estabilizado o localizador visual. 3-4. Tá bom. Baixar o trabalho. Eu estou na baixada travada, 6225, já baixado e travado. Gente, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-2. Autorizado pouso, 6225. 9, aprovado para táxi, 56 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Salvador. Passarinho 9819, autorizado táxi, via taxa principal, índio alfa, no ponto de espera do 10, vai chamar a torre, 1, 18, 95, quem negar o 10, no meia, boa viagem. Taxi principal, índio alfa, ponto de espera, 18895, 9096, bom trabalho, 9809. M279 vai observar a aeronave da passarela indo para o ponto de espera após a passagem da mesma autorizada em via Fino Juliette, portão 1-2, remota 1-2. Paciente, após a passagem zero, né, da passarela, vai ingressar no pátio de posição 1-2, remota 1-2. Gol no 922, mantenha presente velocidade, aguarde para a redução. Reduza a velocidade para 1909. 1909. Azul 4298, 5 milhas para Simbra, completa final do ILS, torre 1895. 295 para a torre, obrigado, senhor. Bom dia. Fome Fox, Fox é autorizado a decolar vindo a 17, o vento 0 graus e no 4 nós. No 922, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste do altímetro 1016, tráfego à sua frente 12 horas, 13 milhas, cruzando 50 em ascensão a 1.05, é um tráfego visual, sua aeronave vai superada em altitude,